Quero uma mudança na minha vida, Senhor. Eu quero nessa semana identificar que eu estou me tornando uma pessoa cada dia mais semeadora. Com as palavras, com os bens, com o serviço, com os pensamentos. E não é uma semeadura interesseira, é uma semeadura porque estou na terra que o Senhor disse para eu ficar. Obediência. A palavra não é para a gente identificar por que que a gente não ganhou ainda aquilo que estava pedindo. Não é, irmão. Não se encaixa nisso. Ah, agora eu estou entendendo por que que até então Deus não respondeu minha oração. Então eu vou fazer assim porque... Não, não é isso. A palavra do Senhor é um princípio que gera vida. A palavra do Senhor é um princípio que vai multiplicar vida. Se for necessário dólares para que isso seja efetuado, Deus vai mandar dólares. Se é necessário carro, Deus vai mandar carro. Se é necessário o teclado, Deus vai mandar o teclado. Ou as coisas materiais, Deus vai suprir, se for necessário, para que a semeadura, para que o campo frutifique abundantemente e o reino dele cresça através de nós. Diga ao Senhor: Senhor, o que há em mim que possa ser um espinho? Quando estudamos geralmente a parábola do semeador, nós falamos é o coração que não aceitou a palavra de Deus. Não achamos que tem a ver conosco. Não, eu já aceitei, tem a ver conosco. Pedras, espinho, um coração duro, de tanto ser pisado. Senhor, eu não quero ser uma terra que impossibilita o Senhor de lançar tuas sementes. Eu quero uma mudança. Eu quero aprender verdadeiramente o princípio da semeadura. E começo por mim mesmo, fazendo com que minha terra, meu coração, seja uma terra lavrada pelo teu Espírito Santo. Virá sabedoria para que eu também semeie corretamente nos relacionamentos, tirando primeiro os espinhos. Quanto espinho eu já plantei, meu Deus. E eu estou querendo que dê flor amanhã, mas quanto espinho eu já plantei. E sem querer, por nervoso, por impaciência, por querer os frutos imediatamente, continuo plantando outros espinhos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quero aprender sobre o princípio da semeadura. E o detalhe de que frutifica 100 vezes mais é o último Deus. Eu quero aprender tudo. Por que o Senhor abençoava a Isaac? Porque ele obedeceu. Então, porque o Senhor o abençoava mediante sua obediência, ele plantava e colhia 100 vezes mais. Diga ao Senhor: eu vou colher 100 vezes mais, Senhor. Eu vou colher a bênção da tua presença na minha vida, como o Senhor prometeu a meu pai Abraão, Isaac, Jacó. Quero enxergar o lugar certo, a terra certa, o dia certo, a forma certa. Quero semear. Ter nos lábios uma palavra certa. Vimos, estudamos semana passada, de que sem a visão, sem a palavra profética, não sai nada da nossa boca. Por isso não geramos vida. Enquanto eu estiver cantando, eu peço a você que ore, continue orando. Se for necessário para você continuar orando, se ajoelhar, se ajoelhe. Se for necessário para você continuar orando, levantar a sua voz, ficar de pé, levantar as suas mãos, você tem liberdade de fazer aquilo que é necessário para que você se expresse ao Senhor enquanto eu canto essa música. Meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes coisas, espero agora e sempre em Ti, Senhor, Rei de Israel. Meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Grandes coisas.